Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história, essencialmente, na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, na Rádio Antena Web. Que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua Rádio Antena Web. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Para todos, sejam bem-vindos à primeira edição do espetacular programa conduzido agora por mim, Carlos Bonaparte. Eu digo primeira edição, como quem diz, né? Para todos os efeitos, é a 19ª, já que 17 das 18 anteriores foram conduzidas então pela Thaís, a quem desde já aproveito para mandar um grande abraço e agradecer pelo tempo, mais uma vez, que esteve connosco no caso do espetacular desde 29 de agosto até ao passado dia 26 de dezembro, como é, aliás, do vosso conhecimento. O espetacular vai hoje conhecer também uma nova cara. Vamos ter músicas diversas. Como é que eu posso explicar? Vamos ter um pouco de tudo também, tal como já tínhamos, mas procuro trazer a este espetacular ainda mais diversidade, trazer ainda um pouco mais daquilo que se faz um pouco por todo o mundo ao vivo. Esta é a minha filosofia. Vamos ficar desde já com três músicas. A primeira é de uma cantora do Canadá, mas que fez muito sucesso na Europa. Estou a falar de Céline Dion, que começou a cantar desde pequenininha, com 12 anos. 1981 foi o ano em que lançou o seu primeiro CD. Já lá vão 30 anos, quem diria. Também lhes digo que vamos ouvir o tema The Power of Love, e eu esqueci de dizer. O tema foi gravado no ano de 1997, isto ao vivo, claro. Vamos aqui ouvir então a versão gravada ao vivo em 1997 de Céline Dion. Os Westlife gravaram em 2001 também uma versão vivo de Caesar in the Sun, o tema original de Terry Jacks, que os mesmos gravaram no ano de 1999. Cantaram-no em Wembley em 2001, perante um público completamente em ovação, em delírio com este grupo, que entretanto anunciou o seu final no término do ano de 2011, ou seja, anunciou no final do ano passado que iria findar este ano com uma digressão de despedida. Para fechar este primeiro bloco de 3 músicas, enquanto isso a regra vai manter-se, 3 em 3, uma linha que, digamos, foi criada, digamos assim, pela Thaís, vai continuar a ser a nossa sequência musical aqui nos Espetaculares. A terceira música, dizia eu, vai nos levar até um outro ponto do globo. Ora, já fomos ao Canadá, depois saltamos até ao Reino Unido, de onde creio que são os Westlife, se não estiver errado. Já Tori Amos é uma das mais conceituadas cantoras norte-americanas, com muito prestígio. Em Filadélfia cantou vários temas, entre os quais o grande bem-sucedido Cornflake Girl. Mas o tema que vamos aqui ouvir chama-se Liquid Diamonds. Estas são as 3 primeiras músicas do espetacular de hoje. O pano vai subir e os nossos artistas vão subir ao grande palco da Rádio Interweb. E venha a música! Whispers in the morning, a blood asleep and tight, I'm rolling by like thunder now, as I look your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. I'm yours. Whenever you reach for me,

Próxima viagem é até aqui ao nosso Portugal. No ano de 2010, João Pedro Paes, o conhecido cantor da Casa do Gaiato, lançou um CD gravado no Coliseu. Está-se a tornar moda gravar CDs no Coliseu. Especialmente no de Lisboa. No do Porto, está bem. Pronto, mas dizia eu que está a pegar-se moda. E então, vai daí, o João Pedro Paes lançou um CD no Coliseu. Estávamos então no ano de 2010. Ele cantou vários temas, como é lógico, dos mais conhecidos também, no qual extraímos este, que fez muito sucesso logo no princípio da sua carreira. E aí reportaram-nos ao ano de 1998. Ninguém é de Ninguém é uma música que vamos ouvir, aliás, iremos perceber também que é muito admirada pelo público presente na altura. Depois damos lugar a uma outra artista, ainda que o palco seja o mesmo. E não me refiro ao Dentro, não é, mas sim ao palco do Coliseu dos Recreios. Já em 2011, Áurea, a recente estrela da música portuguesa, também cantou e encantou no Coliseu. Que grande música esta, Busy For Me. O mais delicioso, isto é a minha opinião, é ouvir o público a cantar com Áurea. Mas não é tudo. Vamos ainda ao Brasil, numa homenagem à nossa ex-locutora Thaís, para quem mando novamente então um grande abraço. Vamos aqui ouvir a música Leve Desespero, dos Capital Inicial. Faz parte este tema do álbum acústico lançado no ano de 2007 pela banda brasileira. E é em terras nossas irmãs do outro lado lá do Atlântico que acabamos este espetacular. Aproveito para mandar a todos um grande abraço, com votos então de uma boa noite. Já a seguir, Ricardo Teodoro traz-lhe mais uma edição de Romantismo no Ar. Fique bem então, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Interweb e façam precisamente da vossa vida aquilo que é este programa. Ou seja, um espetáculo. Até para a semana! Conta-me histórias de tempos que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez seja só eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo melodia para no ar, para no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. vocês. Foi a bebida que vos contei. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado, vendo-te dormir. Try to call you, but you didn't answer the phone. I tried to pick you up. Try to talk to you, but you didn't even answer me. I tried to reach you, but you are so high above. Vocês. Oh, so easy. Concentrar, eu vou tentar alguma coisa para mim.